Som. Atentado na Palme e Calmente. Mamma mia! Já pode voltar pra sua sala. Uma fita crepe, sem ostentação, os pano barato, vista na correria com os mano maratonista. Desista de dar o pé na contramão, testar a minha fé no afronta. A mente expande e guardando, mira a minha glande, chame o meu Alexandre o Grande. Não brinco no centro, mas trinco, não aguento, só cinco por dentro, só 5% a chance disso espalhar, estralar. Não vou colar porque minha está lá. Quero ajuda, coiote, pro boicote. De sainha a vi com um boy forte. Disse que acabou, mas me recuso, não deixo. Até ontem tudo tava igual buzo nos eixos. Já pode voltar pra sua sala, porque acabou o recreio. Não adianta cara feia, se tem medo porque veio. E quando cê me siga o boy, não fala e fica de rodeio. Pessoal, a esse pessoal, a ser sensual, meu tiro é intencional, direcional. Bandeira branca é pra você um ser imparcial. Na moral, minha gangue impera, emperra, declara guerra. Boy que se enxerga, Minerva, tua grife é skiff. No teu velório veste em preto igual change grip. I'm black riff, minha alma back big. Crítica via meu diálogo. Evidente, não compreende seu reino de diálogo. Máscara cai como os valores da bolsa. Virtude se esconde igual carteira na bolsa. Não é viagem, ouça, tua fuça, foga em poça. Lobo que assopra, amanhece na força. Sua língua tem 7 palmos, por isso a boca é um túmulo. Akuma no acúmulo do flow, eu sou o cúmulo. E eu mando flores da minha flora intestinal. Ouvi por aí o quê? Que eu sou bestial, te causando inquietude. Rap é flora, sua virtude. Sou FWA, gordos com atitude. Não se enfoque, corte a corda, suba num prédio, mas não pule. Preste atenção, beba café, nem toda casa tem um bully. Calcule o perímetro, centímetro a centímetro. Nobre não paga pau, muito menos parquímetro. Cê tá de pé ou de low rider, de rider? Os black camera rider, vai se quebra igual spider. Já pode voltar pra sua sala, porque acabou o recreio. Não adianta cara feia, se tem medo porque veio. Enquanto os MC cowboy não fala e fica de rodeio. Eu quero mais é que se foda a gangue do dedo. Só tô querendo ser feliz, vivendo sem CEP, meu povo na bolha. Mantendo sempre minha raiz, fazendo meus rap novo em folha. A gangue do dedo do meio, mais louca do que o polegar. Engolo canetas igual Rafael pra poder descrever tudo que vomitar. Minha visão idílica, Sodoma e Gomorra. Sua prisão é bíblica, redoma na motorra. Impulsiona essa gangorra, meu lado eu mal desenterro. Tava em coma na masmorra com minha máscara de ferro. Sem olho de Tandera, esse é meu Thunderson. Por isso o clã prospera, junto com Wanderson. Deus abençoa quem me sabor, os rap sujo. Pensa boa, pensa à toa, prensa boa que eu não fujo. O ministério da pancadaria diverte. Ao entrar em uma briga, procure garrafas de vidro. Evite se for pet. Não há nada de errado em fumar um calvete. Se estiver dirigindo um corvette, com a loira no banco do passageiro vestindo um corpete. Se te perguntarem se fala outro idioma, diga que manja um pouco inglês. Ignore leis, esteja sempre com soco inglês. Consuma tóxicos, depois faça um diagnóstico. E ao identificar um tumor, quem sabe deixe de ser agnóstico. Aprenda a distinguir um grilo de um gafanhoto. Odeio Adriana Calcanhoto, eu particularmente detesto. Evite socar de esquerda se não for canhoto. E isso também serve pro destro. Ou tudo pode dar errado igual a magia do presto.